pranto despertou. Esta mulher levanta-se meio adormecida, prepara o leite em silêncio, cortado por pequenos ruídos de cozinha. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva. Intensamente enredadas as horas estão feitas por fibras resistentes, como coisas reais, pão, aveia, roupa lavada, lá tecida. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva. Cada hora germina outras horas, e todas são como tregaus que ela sobe e encoa, sai, entra e move-se, e a sua rotina a ilumina. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva. Olha como brinja o seu tempo, Inel está viva.